tudo vá. Vamos gravar aquilo que fizemos com os ritmos, não é? E com a dinâmica, com os pianos e fortes que se diminuem hoje em dia, 15 de outubro, certo? Canção? Muita coisa, canção, não podemos falhar. Tem que ser a primeira. Thank you.